desculpa pelos 5 minutos de atraso, que vamos recuperar. Vamos pedir a todos, então, que se sentem. E vamos ter uma conferência muito interessante, não é que as outras todas não tenham sido, com uma visão diferente acerca da vida do médium Francisco Cândido Xavier, mas não vai ser para já. Antes dessa conferência, vamos ter um momento musical único, depois vamos ter a conferência com a Amélia Reis, depois vamos ter uma mesa redonda com as vossas perguntas e respostas, e arrancamos para o encerramento, com breves palavras do João Xavier de Almeida, a palestra de encerramento de Jorge Gomes, e um vídeo surpresa e a atuação do encerramento do final com o Maurício Virgens, que espero que ninguém perca. Olha quem está ali. Ok. Então, temos o João Paulo da Alcobaça agora, a Sílvia da Ilha de São Miguel, nos Açores, o Reinaldo Barros de Olhão, todos músicos, a Sílvia música profissional, os outros músicos amadores, mas todos eles músicos e gente boa. Boa tarde a todos, fui incumbida da fantástica missão de apresentar o Trieto Maravilha, acabamos de formar o nome da banda. É um concerto único, portanto gravem bem este nome, não vão voltar a ouvi-lo. E trouxemos um tema tradicional dos Açores, lógico, não fosse a voz feminina ser a voz de comando desta casa. Vou roubar lugar. Muito obrigada por esta música realmente fantástica, este trio maravilhoso com uma voz, tríade, com esta voz tão cristalina. E iria